já derrubou aquela droga forte que você tomou e pirou. Aquele portal que você nunca atravessou e que você nunca, nunca vai conseguir superar. Que há de rua sagaz, não se deixa controlar, arredio, pronto pra voar. Quem é real sabe o que faz e pode até te ensinar. Nunca pode se importar com alguém. Você ignorou e desfez. Incapaz de se importar.